Ora bem, seria de esperar que efetivamente os ouvintes do Caso Fazem, Caso Tocam, vão fazendo sugestões sobre as bandas e os autores que vamos aqui falando. E até chamar a atenção daquilo que vai haver de novo, que naturalmente também possa passar despercebido aqui a mim, nomeadamente do programa Caso Fazem, Caso Tocam. Vou tendo algum cuidado, mas só digo isto porque efetivamente houve ouvintes que me fizeram chegar via pedrooliveira@radionova.com a indicação de um Gonçalo Bilé, curiosamente já andava aqui a passar o amarrado da cabeça aos pés, e fomos tendo todos os ensejos possíveis para chegar à fala com ele. E assim foi, revela-se uma pessoa extremamente simpática, como hoje vão ter a oportunidade de ver, porque ele está connosco, ainda que seja à distância do telefone, para falar deste seu álbum de estreia. Portanto, estamos atentos aqui aos novos cantautores, sendo que este vai também pelo foco acústico, ou blues, ou pop rock. Julgo que não estou a errar. Pois não, Gonçalo. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Gonçalo Bilé. Obrigado, Pedro, obrigado. Não estás errado, é exatamente isso. Eu gosto muito de... Aliás, as minhas grandes influências são de facto essas. É o blues, é o pop rock, é o folk, e são essas vertentes assim mais terra a terra, digamos assim, da música. CDs. Sonhas com um desportivo de coleção, e ter mulher e ter um filho e ter um cão. Mas não há dia que passe que não penses naquele dia em que sais do canto. Sentes sempre uma agonia quando vês que o que ganhas não vale assim tanto. Tira os sapatos que te prendem ao chão. São caças chiques, mas não valem um tostão. Estás amarrado da cabeça aos pés, num dia cheio de cigarros e cafés. Estás amarrado, sabes bem porquê. Estás amarrado da cabeça aos pés. Que vais, e o teu relógio não te deixa em paz. Mas não há dia que passe em que não te imaginas a voar mais alto, e perdes logo a simpatia quando vês que não vai ser o teu maior salto. Tira a gravata, desaperta um botão. Tens o pescoço inchado de tanta pressão. Estás amarrado da cabeça aos pés, num dia cheio de cigarros e cafés. Estás amarrado, sabes bem porquê. Estás amarrado da cabeça aos pés. Estás amarrado da cabeça aos pés, num dia cheio cigarros e cafés. Estás amarrado, sabes bem porquê. Estás amarrado da cabeça aos pés. Estás amarrado da cabeça aos pés. Estás amarrado da cabeça aos pés. Estás amarrado da cabeça aos pés. Por onde é que andou Gonçalo para agora chegar e cativar logo as pessoas com este amarrado na cabeça aos pés? Por onde é que eu andei? Exatamente. O meu percurso já é, apesar de eu ser ainda um rapaz novo, o meu percurso já vai sendo extenso. Eu, desde o princípio, desde que a música entrou na minha vida, que pronto, que tornou logo grande proporção, que ganhou grandes dimensões a partir do momento em que eu agarrei numa guitarra e comecei a dar os primeiros acordes. Realmente descobri algo novo e descobri algo que me fascinava muito. E insisti, acabei por insistir e fiz aquele percursozinho que a maior parte dos músicos em Portugal acaba por fazer, o percurso dos bares, de rodar várias capelinhas, de ir tocando, ir aprendendo ao vivo com o público também. E nesse sentido andei, eu sou da Costa da Caparica e o máximo que andei foi arredores, digamos assim. Estava eu cheio de pinta, né? Direito à Costa da Caparica. Sentir a mínima noção. Por onde andou, o que é que se passou? Por onde mijou, com quem se deitou? Então e o carro, onde é que ficou? Mas quem que o levou? Foi um gajo 100% cool. Ele nunca o deixou mal. 100% cool. Esteja ele nos arredores ou na capital. 100% cool. Ele nunca o deixou mal. Saiu para a rua com um sapato de cada nação, óculos escuros postos para não ferir a visão. Então, a única maneira para se lembrar, eu penso, é procurar para tentar encontrar quem o ajudou, quem o trouxe de volta à casa. 100% cool, ele nunca o deixou mal. 100% cool, esteja ele nos arredores ou na capital. Deixou mal, 100% cool. No bar, nas ruas, outro local. 100% cool. Ele nunca o deixou mal. 100% cool. Nas ilhas ou em Portugal, continental. 100% cool. Nunca o deixou mal. A primeira vez que vamos falar de Gonçalo Vilé, eu vou-lhe dizer como foi. Foi por via do Bruno Vasconcelos, o homem dos Pinto Ferreira e dos Guys from the Caravan, exatamente, que vem a falar de si. E normalmente, na altura, falava de Frankie Chaves, etc. O que nos vai sempre deixando aqui pistas para que andemos à procura das pessoas. E vamos a saber que o Bruno Vasconcelos vem a participar na produção deste disco. É verdade. A mistura fica a cargo de Nelson Carvalho, o homem conhecido dos estúdios Valentim de Carvalho. Diga-me aqui, o que é que neste disco é Gonçalo Vilé e o que é a participação destes seus amigos? Portanto, o disco é baseado, as músicas e as canções, as ideias originais foram todas do Gonçalo Vilé, digamos assim, e pronto, e cada pessoa teve o seu papel fundamental, o Bruno Vasconcelos como produtor e como direcionador da causa, digamos, e o Nelson Carvalho. Foi, digamos, a pessoa que nos auxiliou lá nos estúdios Valentim de Carvalho e que no fim acabou por misturar e masterizar, não, isso depois foi para os Estados Unidos, mas misturou o álbum e trabalhou connosco durante o processo todo de gravação, foi ele que captou, foi ele que fez aquelas coisas todas, o Franky Chaves. O Franky Chaves já veio à posterior, veio o Franky, eu não conhecia, mas eu era um grande apreciador do trabalho dele. Uhum. E liguei de facto para ele para o convidar para uma música minha. No caso, Líderes e Nações. Exatamente, a qual ele aceitou e hoje em dia está visível no álbum. Ele foi lá gravar uma guitarra dele, aquelas guitarras doidas das quais ele é bastante conhecido também. Aqui então agora um disco novo e já aqui diziam outras pessoas quando lançaram o seu primeiro disco que agora tudo se tornava mais sério. Tem essa percepção que agora tudo torna mais sério? Sim, eu tenho a ideia de que agora de facto a responsabilidade é diferente, tanto em termos sociais como em termos de imagem, essas coisas todas tão importantes que desenvolvem as carreiras dos artistas, e nesse sentido sim, torna de facto a coisa mais séria, mas eu costumo dizer que andei estes anos todos ao longo não só dos barzinhos como também de em casa, no estúdio, com os meus amigos, com a minha banda, ir conhecendo músicos diferentes. Eu acho que eu sinto que fiz esse percurso todo para aprender e para chegar aqui a este ponto e conseguir, de facto, desempenhar um bom papel, não só em cima do palco, mas também fora dele. Vieram-me dizer que tudo acabou, que nada mudou, que eras tu quem eu queria. Vieste-me dizer que nada acabou, mas que tudo mudou. Quem tu eras, nem tu sabias. Pois tudo assim, enfim, ficou. Mesmo sem ser eu que decidia. Nunca percebi como começou ou acabou. Vieram-me dizer que nada acabou, que nada mudou, sempre a mesma pasmaceira. Vieste-me dizer acabou e que tudo mudou e agora és livre assim. Pois tudo assim enfim ficou. Mesmo sem ser eu que decidia. Nunca percebi como começou ou acabou. Não, nunca percebi se é que acabou e assim ficou. Amarrada que aos pés tem tido um airplay muito considerável, que naturalmente estará satisfeito. Já que outras bandas falaram, e autores, que muitas vezes também o airplay de um só tema faz com que as pessoas se vinculem muito a ele e quase não queiram saber do restante. Tem esse receio que as pessoas que não queiram de algum modo conhecer o seu álbum e que quem se fique por Amarrada que aos pés fica uma visão muito reducionista. Fica amarrada ou amarrado. Exatamente. É? Muito reducionista do que é o seu trabalho. Não, eu acho que eu não tenho bem esse receio, visto que o disco de facto é muito versátil e o disco tem bastantes influências, bastante tipo de sonoridades e muito boas canções, também com grande ajuda do Bruno Vasconcelos. Já que ele é um rapaz e muito talentoso, é um produtor que tem um ideal de canção bastante bem definido, e conseguimos de facto chegar a boas canções, a boas músicas. Nesse sentido é que também tivemos o apoio das rádios, o vosso apoio também foi bastante importante. Vocês ouviram não só o Amarrado, mas ouviram o resto do disco e deram algum crédito, deram um valor que ele tem. E nesse sentido eu não estou muito preocupado que o amarrado, digamos, seja a chapa do álbum, já que o álbum tem tanto para dar. O álbum é homónimo, chama-se Gonçalo Bilei e não Amarrado da Cabeça aos Pés. Portanto, investiguem, procurem, pesquisem e vão de certo perceber que o álbum é bastante versátil. Ele tem muito tipo de sonoridades, tem uma mensagem muito, muito diferente em cada tipo de música. E isso faz do álbum, eu acho que, um bom disco para continuar a apostar e continuar a passar e continuar a pesquisar. Acho que poderá ter a hipótese de ter alguns singles, bastantes singles. Não só um ou dois. O Gonçalo vem enfim, a trabalhar um bocado nessa ideia de contar com a ideia de pesquisarem, que as pessoas pesquisem. E daí tem no o seu meu canal, onde vem incluir, enfim, quase dicas sobre surf, também introdução acústicas do Amarrar com os Pés, Eu Sei Que Tu Sabes, 100% Cool, etc. É apostar precisamente nisso, que as pessoas venham a procurar mais sobre si. É sempre bom. O artista gosta sempre que pesquisem sobre ele, que gostem do seu trabalho à primeira vista, claro, e que depois pesquisem sobre ele. Eu acho que é isso que dá acrescente aos projetos, é isso que dá depois grande visibilidade, já que as pessoas, quando pesquisam e depois se gostam, também transmitem a mensagem, passam a mensagem, falam, e essa mensagem vai-se espalhando, essa informação vai de facto se espalhando. E é sempre positivo, é sempre bastante positivo para um artista que isso assim aconteça, claro que sim. Aposta na transmissão viral desta informação. Exatamente. E isso leva-me a perguntar, qual é o principal desafio para alguém que se lança em Portugal na música? Grande desafio, para além de conquistar as editoras e conquistar as rádios depois de facto o álbum lançado, eu acho que o grande desafio depois é conseguir arranjar bastantes concertos, claro, e defendê-los muito bem ao vivo. Fazer ao vivo, nós somos apologistas, e o meu grupo de pessoas com quem eu trabalho, somos muito apologistas de não fazer exatamente aquilo que está no disco, exatamente aquilo que as pessoas ouvem. Eu acho que esse tipo de reprodução foi feita apenas por uma banda e uma banda só, que foram os Pink Floyd. Eles é que conseguiam fazer, de facto, muito bem as coisas, bem reproduzidas e igualzinho ao disco. Nós ao vivo temos uma noção diferente, gostamos de fazer tornar as canções no formato ao vivo, ou seja, ao formato disco e ao formato ao vivo. O formato ao vivo tem que ser mais ligado às pessoas, tem que ter mais som, tem que ter mais power, digamos assim, como costumamos dizer. Eu acho que esse também é um grande desafio para os artistas. E depois disso também, o grande desafio é depois continuar a compor canções e a criar discos que continuem a tocar os corações das pessoas e que continuem a dar cartas, digamos assim. Comecei por olhar para ti. Vi uma porta aberta e entrei. Cedi ao teu gesto de menina inocente e pensei: quero te amar e ficar doido. Quero te olhar e ficar tolo. O que é que eu posso fazer para te impressionar? Tenho tostão, nem forma de te alimentar. Sou um rapaz novo e desempregado, mas sou dedicado. Por isso dá-me a mão e vem comigo, deixa o teu umbigo e vamos viver uma ficção. Eu sei que tu sabes, todos nós já sabemos. Não é segredo para ninguém. O amor é coisa simples, nós é que nos perdemos. E afinal até sabe tão bem. O amor é coisa simples e até sabe bem. Tentei arranjar um programa clichê, jantares requintados, ir ao cinema e mais não sei o quê. mostraste não ser isso que te fazia sorrir. E ainda bem, a mim também, a ideia é estar contigo onde tiver que ser. Eu sei que tu sabes, todos nós já sabemos, não é segredo para ninguém. Amor é coisa simples, nós é que nos perdemos e afinal até sabe tão bem. Eu sei que tu sabes, todos nós já sabemos, não é segredo para ninguém. Amor é coisa simples, nós é que nos perdemos e afinal até sabe bem. O amor é coisa simples e até sabe bem. Já sabemos, não é segredo para ninguém. O amor é coisa simples, nós é que nos perdemos e afinal até sabe bem. Eu sei que tu sabes, todos nós já sabemos, não é segredo para ninguém. O amor é coisa simples, nós é que nos perdemos e afinal até sabe bem. Amor é coisa simples, sabe tão bem. E quando fala aqui no compor músicas, leva-nos a perguntar logo isto: o que é que, em termos de disco estreia, o que é que ficou na gaveta? O que é que não saiu de lá para vir incorporar este disco? Saiu, ainda houve muita coisa que ficou na gaveta. Eu de facto falava das minhas influências, ou seja, eu aposto muito no blues e gosto muito do pop rock, do folk e desse tipo de sonoridades, mais roots e reggae, e acho que no disco isso está tudo muito presente, mas de facto há muita coisa que ficou na gaveta que puxa o meu lado mais soul, mais R&B, se quiserem dizer, aquele que eu tenho vários tipos de vertentes, fui aprendendo muito ao longo da minha vida, e tenho vários tipos de vertentes que não estão ainda implícitas no disco, mas que vão estar um dia em outros discos, caso eu tenha a oportunidade de fazer isso. Debaixo dos pés, estou aqui para te apoiar. Não te vou desapontar. Pede sem favor a minha amizade. Se te sentires vazio ou sem vontade, estou aqui para ti, para sempre até ao fim. E haja o que houver, estou aqui para ti, porque eu, se puder, meu amigo, estou aqui. Sem favor a minha atenção. Se te sentir sozinho ou sem direção, estou aqui para te acalmar. Vou a correr se precisares. E haja o que houver, porque eu, se puder, meu amigo, estou aqui. E haja o que houver, estou aqui para ti. Porque eu, se puder, meu amigo, estou aqui. O que houver, Há pouco falava da questão dos discos, editoras e procurar, etc. Significa que, não havendo aqui o apoio de uma editora, teríamos uma edição de autor mais tarde ou mais cedo? Espero bem que isso não tenha que acontecer. Uhum. Eu espero criar ainda bastantes discos e bastantes canções que chamem a atenção para já da minha editora, que foram eles que sempre me apoiaram. Uhum. E de certo continuarão a apoiar nesse sentido. A edição de autor, não se for uma opção mais tarde, porque não, mas para já há sempre que pensar alto e sempre que já que lá estou, agora é continuar. Há aqui uma tábua de salvação, não? Um ponto de partida que é interessante, não é? Exatamente. No caso presente foi com a Sony Music. Eis uma doida varrida, sem qualquer preconceito do que lhe aconteceu, e vira qualquer queixo meu e o teu. Com um olhar seguro e uma mini saia, ajeitando o ombro, a blusa bege rasgada, um esboço do que possa ser o céu. E ela sabe o que é que vale para quem, e induz um jeito ruim, despercebida faz o que lhe convém, e assim curte a vida bem mais que eu e tu. Carpe diem é o que diz na tatu. Eis uma doida barrida, sem vergonha na cara e a maior lata do mundo. Mas quando passa este para num segundo. Um, dois, três, quatro. Com um olhar feroz e um carro a ferro velho, sacode o cabelo no seu pequeno espelho. Só um reflexo tira-me do sério. Acima do cotovelo, ela é uma doida barrida. Let's go! Doida barrida. Que falávamos também daquilo que é um disco de estreia, sendo que é componente ao vivo, de algum modo as pessoas também poderão de algum modo descobrir também um bocado nos vídeos que disponibilizam das pessoas acústicas. O que é um concerto de Gonçalo Bidé ao vivo para quem nunca ouviu? Que é o meu caso, por exemplo. As pessoas que têm visto os nossos concertos dizem que nós transmitimos de facto uma energia fora do normal. Nossa música é toda muito up, muito para cima, puxa muito ao verão, puxa muito às energias positivas. E o nosso concerto, as pessoas têm dito isso, que a nossa energia em palco é fabulosa, que a nossa sonoridade em palco é fabulosa, a equipa que também estamos a formar também faz com que isso aconteça. Temos um grande técnico de som, que é o João Martins, e ele ao vivo reproduz a nossa música e o nosso virtuosismo da melhor forma. E nós ao vivo gostamos muito de fazer as versões dos temas com mais andamento. Não é bem com mais andamento, o tempo da música acaba por ser o mesmo, mas as marcações que fazemos e os arranjos que fazemos vão sempre tornar a música com mais alguma magia do que propriamente no disco, que é um formato bastante simplista e que as pessoas gostam de ouvir no carro, no dia-a-dia, e entra de uma forma mais suave, digamos assim. Num concerto não, as pessoas gostam de se ver envolvidas. Para além disso, não, eu gosto muito de comunicar com o público, gosto muito de falar com as pessoas, de perceber o que é que elas acham e o que é que elas não acham. Temos obtido bastantes bons resultados, as pessoas já cantam as músicas connosco nos concertos e é giro ver que entram no espírito do concerto, naquilo que nós pedimos, quando é para levantar os braços é para levantar os braços, quando é para saltar é para saltar, e tem sido bastante positivo. É de facto um grande apoio depois de gravar o disco e depois da coisa toda ser lançada e de entrar nas rádios e de entrar nos mídias e em todos esses setores de informação, depois ver que as pessoas ao vivo entram connosco no espírito do concerto e no espírito das músicas e naquilo que nós queremos transmitir, também, não só através da sonoridade, mas também através das mensagens que o disco fala. Vais deixar de lutar por amores perdidos e causas invulgares. Qualquer dia vais sair do lugar, vais mudar de vida, vais mudar de ar. Qualquer dia vais te arrepender por nunca teres feito tudo acontecer. Qualquer dia vais desaparecer, vaguear pelos dias e o que mais te apetecer. E quantos mais planos fazes, mais sentes o sangue a ferver. Encaras o teu destino e aquilo que queres fazer, se te apetecer. Qualquer dia apanhas um avião para esvaziar a cabeça, fugir da confusão. Só porque sim, só porque não. Qualquer dia vais te entregar de coração. E qualquer dia vais chegar a casa, seja ela qual for, desde que sintas lá calor. Qualquer dia vais-me dar a razão, que o mais certo a fazer está dito nesta canção. E quantos mais planos fazes, mais sentes o sangue a ferver. Encaras o teu destino e aquilo que queres fazer. Desenha o teu caminho, não tenhas medo de te perder. Se te apetecer, se te apetecer, se te apetecer, se te apetecer, se te Gonçalo Bilé tem a percepção de que, numa primeira fase, as pessoas terão sido cativadas pela sonoridade da música. Claro, contudo, sim, até pela insistência, as pessoas vêm a pegar naquilo que aparentemente faz com que, digamos, que o Gonçalo Bilé é uma pessoa muito atenta ao mundo que o rodeia. Têm essa ideia? Sim. Até as próprias letras falam exatamente, as próprias letras falam muito disso. Eu gosto de dizer, como já disse bastantes vezes, e está também escrito numa das letras do disco, que eu não estou aqui para dar nenhum sermão a ninguém, digamos assim, mas sou de facto bastante atento, e como já me dizia a minha mãe, sou bastante perspicaz, e gosto de observar, gosto de ver o que é que se passa em meu redor, e pronto, e foi basicamente anotar tudo e passar tudo para o papel. Não tudo, tenho mais para dizer, muito mais. Acho que 11 músicas não chegam para dizer aquilo que queremos expressar. Nem sequer 3 discos. Acho que ao longo de uma vida inteira um compositor nunca tem a oportunidade de dizer exatamente tudo o que quer. Mas tem boa mensagem. Eu acho que a mensagem está bastante bem conseguida, as letras estão bastante bem conseguidas, temos tido boas críticas também, bastante nesse sentido, mais no sentido das letras. E sim, acho que as pessoas, depois de ouvirem as letras, vão perceber que é de facto uma escrita diferente. Escrever em português não é propriamente fácil, é até bastante complicado. E nesse sentido, acho que tentei desenvolver uma fórmula de cantar em português e que a sonoridade entre bem na seja também música estética, como se diz hoje em dia. Ou seja, o cantar em português, a mensagem entra mais rapidamente, mas ao mesmo tempo criar aquele nível de estética musical que é bom de ouvir, que é, como se diz, easy listening, que entra bem, as orelhudas, não é? As orelhudas, como o sumo aqui. Exatamente. É uma pessoa que nessa produção de temas é metódica, ou enfim, senta-se para o fazer, ou de algum modo tem muito mais de inspiração do que transpiração? A minha inspiração, eu trabalho muito bem sobre pressão, e quando preciso, ou sinto que preciso de fazer qualquer coisa, eu sento-me e desenvolvo isso até à exaustão. Mas é bastante natural, porque eu sempre escrevi desde pequeno, e desde que agarrei na guitarra e comecei a querer tocar, comecei também a querer passar uma mensagem. E logo aí a minha escrita começou-se a desenvolver, e a escrita de poemas para canções, não são propriamente poemas, mas é um tipo de escrita diferente do que propriamente um texto ou um livro. E eu comecei logo a desenvolver isso bastante cedo. Hoje em dia já me sai com bastante facilidade como escrever um acorde, porque as palavras estão lá, é só preciso usá-las e saber o que dizer. O rimar hoje em dia não é assim tão necessário, ok? Podemos rimar e podemos fazer essas brincadeiras com as palavras, mas existem tantas palavras em português, então é tão fácil dizer aquilo que sentimos. E é bem mais bonito do que não sei, eu considero mais bonito em português do que em inglês. Acho a nossa língua muito mais completa, e por ser mais completa, se calhar para algumas pessoas torna a coisa mais complicada. Eu, por acaso, para mim torna uma coisa mais simples, já que as minhas mensagens são muito diretas e muito, muito na cara. Não gosto de ironizar muito ou metaforizar muito. Não, as minhas letras são bastante diretas. Nas primeiras 2-3 frases percebe-se logo do que eu estou a querer falar. Não estou a querer misturar grandes coisas ou escrever ironias que só eu é que percebo. E há muito esse erro em Portugal, porque não é propriamente uma coisa simples. Mas sim, acho que cheguei a uma boa fórmula e pretendo desenvolvê-la durante a minha vida inteira, para o resto da minha vida, sim. Mas essa gente não entende que o que nos une é mais que teres ou não algum dinheiro na mão. Hey boy. coração, não, não. Que essa gente não entende, que essa gente não serve. Que decisão é tua, não é de nenhum patrão. Mas essa gente não entende, é que o que nos une é mais que teres ou não. Quem se estreia aqui na Boa Nova, temos uma fase de desafios. E vamos começar. São três, aviso já. O primeiro é este. Imagino que vem tocar aqui a Oliveira do Hospital, que já me confidenciou em off, que não conhece a cidade, embora já tenha visto na internet e por via também da nossa página onde fica e o que somos. Mas aqui, imagino que vem aqui um concerto aqui no nosso no Parque de Mananeiro, na altura em que gravamos, estamos para começar aqui a Expo, em Oliveira do Hospital. Na altura que for para a emissão, esta nossa entrevista, já ela passou. Mas pronto, imagino que vem aqui ao Parque de Mananeiro, que é um parque lindíssimo, que temos, que tem um magnífico anfiteatro natural e que lhe dão esta oportunidade de trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o Gonçalo Bidé viria a escolher? Duas bandas ou artistas nacionais. Exatamente. Bem, eu teria mesmo que escolher o Franky Chávez, já que ele participou no meu disco e seria uma honra mais uma vez tocar ao lado dele. Já tive a oportunidade de fazer isso uma vez e gostaria de ter muitas mais de fazer isso. Nesse sentido, a primeira pessoa se calhar seria o Franky Chávez, para ele tocar a música que gravou comigo. Uhum. E para tornar o concerto mais dinâmico. I wish I had a freight train to get to the end of the line. But that train is gone. That train is gone. E nessa lógica, se calhar viriam também os Pinto Ferreira, realmente. Sim, sim, sim, mas o Bruno é meu amigo, isso, eu estou muitas vezes com ele, mas para tocar propriamente ou para fazer alguma coisa, produzimos o disco inteiro juntos, já fizemos bastantes coisas juntos. Um dia que tenha que acontecer alguma coisa entre Gonçalo e Pinto Ferreira, Gonçalo Vila e Pinto Ferreira, um dia poderá vir a acontecer, mas se calhar não será assim para tão breve. Eu sei que eles também andam a preparar o disco novo e nesse sentido eles lá terão os convidados deles que farão mais sentido. Um segundo artista que eu gostaria de trabalhar ou de fazer alguma coisa seria se calhar o bluesman português, o mais antigo, o Rui Veloso, do qual eu faço também uma versão de uma música no disco, que é Rapariguinha do Shopping. Chuvacos perfumados. Quando está ao balcão, é muito distante e reservada. Nos lábios um bom batom, sempre muito bem penteada, cheia de rímel e crayon, e nas unhas bom vermelho. Vem abanando a anca distraída ao ritmo disco dos Bee Gees. Rapariguinha do shopping, banco do autocarro, faça de sorte a sua malha. torce o nariz delicado do suor da populaça e manifesta o seu enfado por não haver primeira classe. Não. Já não conhece ninguém do lugar onde cresceu. Agora só anda com gente bem. Vai ao sábado à noite à boate, espampanante a mascar chiclete, no vigor da juventude, como uma estrela decadente dos bastidores. Seria por aí. Muito bem. Ora bem, Rui Veloso, curiosamente, há 15 dias foi referido aqui também por quem antecedeu, Ricardo Azevedo, que também tinha um novo álbum, Frente e Verso. Agora vamos aqui ao segundo desafio. Vem uma banda da cena internacional, banda, um autor, e que chegando a Portugal diz assim: eu não prescindo de ter comigo no meu concerto o novo, o Infante Terrible, agora o português, o Gonçalo Bilé. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? De onde é que eu gostaria muito? Sim, sim. Bem, muito provavelmente artistas internacionais. Gostaria muito que o Ben Harper, por exemplo, me convidasse para fazer uma abertura de um concerto dele, ou mesmo tocar uma música com ele. Acho que o Ben Harper seria uma grande opção. Muito bem, seria mais um Inocente Criminal. Exatamente. Agora, enfim, aqui pode estar prejudicada a pergunta, porque veio fazê-lo neste disco, precisamente em relação ao Rui Veloso. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional e que lhe dão a oportunidade de gravar um tema precisamente para integrar esse disco de tributo desse autor. De que autor estaremos a falar e já agora que tema seria? Isso é bastante complicado. Isso é muito complicado. Há muita gente da qual eu gostaria de fazer versões. Puxava para a banda, a grande banda que vai andar a tocar também ainda este verão, que são os Ornatos Violeta. Se calhar faria uma versão de alguma música deles, seja ela qual for, seja a Bigamia ou o Punk à Moda Funk ou a Chaga, não sei, eles têm muito boas canções que eu gostaria, que eu já fiz versões e continuo a fazer, e um dia gostaria de ter a oportunidade de gravar em estúdio. Muito bem, está feito o desafio. Com entrar foi como arder, para ti nem foi viver, foi mudar o mundo sem pensar. Bem, isto agora, estamos aqui a falar de Gonçalo Bilé, ele diz mesmo que é um jovem ainda, mas curiosamente há pouco falou aqui em Pink Floyd. Pink Floyd que, provavelmente, na altura em que nasceu, já andava Roger Waters à pancada com os demais colegas, com o David Gilmour e por aí diante. E isso leva-me a perguntar, o que é que houve? Quando vai no carro, o que é que gosta de trazer lá para ouvir? Eu ouço muito a rádio atualmente. Atualmente gosto muito de ouvir rádio, gosto muito de ouvir o que é que as pessoas também ouvem, o que é que passa. Mas no carro eu gosto, por exemplo, se me oferecem um CD, eu gosto muito de ouvir no carro. Acho que todos os músicos ouvem música mesmo no carro enquanto vão conduzir. Eu ouço muitos amigos meus, tenho disco, por exemplo, eu agora, por exemplo, estou no carro sentado e estou aqui estacionado e tenho aqui, por exemplo, o disco da HMB, tenho um disco de Pearl Jam, tenho um disco tenho aqui, por exemplo, um disco de Miles Davis, tenho aqui um disco de Groundation, tenho aqui disco do Frankie Chaves, também aqui está. Muito bem. Tenho aqui o disco de John Butler Trio, tenho o disco aqui de Ben Harper também, Jimi Hendrix. É um carro, esse carro é muito eclético, já estou a ver. John Mayer, muita música aqui. Os HMB também foram nossos convidados há algum tempo atrás, principalmente na saída desse álbum, que há pouco também falou da influência do blues e do gospel, esse sim mais inclinado de facto para o gospel. Exatamente. Ora, falamos aqui dos concertos, falamos aqui do disco, falamos tudo assim. Tendo em conta que é um disco novo que está aí e que vai rivalizar, entre aspas, nas prateleiras com outros discos que lá estão, sobra aqui um aspecto, que é o aspecto de download ilegal e tudo, os outros vicissitudes que fazem com que a música, de algum modo, fique aquém das pessoas' possibilidades, uma vez que as pessoas, de algum modo, não conseguem rentabilizar aquilo que é o seu trabalho, e isso é legítimo que venham a fazer. Como é que um autor novo vê a questão do download e, de facto, os discos se venderem cada vez menos? E deixa de ser impossível aferir o sucesso em função da venda, naturalmente. É verdade. E cada vez mais eu percebo isso, porque de facto as vendas acabam por ser importantes para o crescimento e a evolução do artista. Eu entendo que o download ilegal, eu também já o fiz, atualmente por acaso não faço, também por respeito ao meu trabalho, e gosto muito de comprar música, eu compro música através do iTunes, por exemplo. E gosto muito, e não só, e discos físicos, cada vez que gosto mesmo de um disco físico, principalmente de amigos meus ou de pessoas que cantam em português e que eu gosto muito e que aprecio muito, ou que eu gosto de comprar. Mas o download ilegal, eu não critico as pessoas que o fazem, não gosto muito de criticar bastante as pessoas que o fazem, porque quem faz acaba por consumir a música, e se consome a música acaba por comprar o concerto, portanto acaba sempre por dar algo a ganhar ao artista, uhum. E acaba por valorizar o trabalho do artista, porque de facto os concertos são bastante importantes e a presença dos fãs nos concertos é o mais importante, mesmo que não comprem o disco ou mesmo que não comprem a música online ou em formato digital. Há sempre formas de dar a ganhar ao artista e de retribuir para com o artista depois de tudo aquilo que ele possa dar ao público. Portanto, nesse sentido eu não martirizo ninguém, nem critico ninguém assim de uma forma muito destrutiva. Claro que é sempre bom, e hoje em dia as pessoas não têm noção de que os discos se podem comprar muito mais baratos do que se compravam antigamente. Eu não sei se será boa promoção ou não eu dizer o valor do meu disco, mas eu acho que não há grande problema, já que esteja à vontade de o fazer, naturalmente. Os meus próprios amigos, eles não tinham a noção, eu perguntava-lhes, ou eles dirigiam-se a mim e diziam, epá, e tal, o teu disco já está na FNAC e tal, tenho que ir comprar, pá, só que este mês estou um bocado apertado e não sei o quê. E eu, epá, mas olha que o disco é baratinho. E eles, então, mas o disco é barato quanto, como assim, 20 e tal euros? E eu, não, pá, o disco está a 9,99€. E de facto hoje em dia é possível andar em grandes superfícies comerciais e dar com discos físicos, com o artwork, com o design. Digamos que para um escritor é ótimo ter um livro na mão, e para um músico ou para um amante de música é ótimo ter o disco físico, porque é um trabalho completo, é uma obra de arte finalizada. E hoje em dia é possível comprar esse suporte físico de uma forma bastante acessível. Não estamos de facto numa fase boa, mas 9,99€ por música, por 11 ou 12 músicas, eu não considero que, num suporte físico, não considero que seja assim algo transcendente ou algo muito caro. E de facto é verdade. É um bocado a resposta também das editoras, que infelizmente parece que estão a acordar tarde para este fenómeno. Andamos seguramente aqui a falar neste programa, no caso Fazem Caso Tocam, falar nesta questão há 6, 7 anos, e parece que só agora as editoras começam a querer despertar para isto, porque é um problema que existe, efetivamente, mas que de algum modo foi fomentado por elas próprias. Mas enfim, isso é uma opinião pessoal que gosto de verter aqui. Gonçalo, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui connosco aqui na Rádio Boa Nova. Um prazer, Pedro. Está marcado para mais vezes, seguramente, quando tiverem para sair esses novos temas que estavam na gaveta e mais uns quantos que vai criar, a certeza, porque agora estamos na ânsia de ouvir mais seu. Com certeza. Claro que sim. Um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, Pedro. Primeira vez senti um travo de ternura, Só pele e osso da cabeça aos pés. Tinha as orelhas bem maiores que a carapuça. Espetava cinzões, largava uma bufa, mordia-me os lençóis, roubava-me a pantufa. Já se dava a conhecer. Na praia parece um falcão, em casa só não fica no chão. Senhoras e senhores, é o Dylan, apresento o meu cão. Dylan, Dylan, não é o bom, mas é uma inspiração. Dylan, Dylan, não é o bom, mas é uma inspiração. Dylan, é o Dylan, não é o bom, mas é uma inspiração. Malvado, eu faço as gavotas voar e pousar do outro lado. Ele arranca, elas levantam, ele passa, elas vão direitinhas ao chão. Deixa a rua andar para trás, esta minha imaginação. Pareço o meu cão. Mas é uma inspiração. Dylan, Dylan, não é o bom, mas é uma inspiração. Dylan, Dylan, não é o bom, mas é uma inspiração. Dylan, Dylan, não é o bom, mas é uma inspiração. Dylan, Dylan, não é o bom, mas é uma inspiração. Dylan, Dylan, não é o bom, mas é o Dylan.